Alcione Paredão, vem assim. Eline Martins. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Sorriso na tua mala. Portal do Arrocha. Falar que tô apaixonada hoje, eu falei chora, cachorrinho, toma. Repertório novo da Eline, vem assim. Se eu não posso ter, eu fico imaginando a rocha. Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar mudar daqui, eu não tô bem. Será que não cabia nessa mala aí também? A rocha, Fabrício CDs, é moral. A rocha e chora, vê assim. Vem com a Eline, vem. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem. Será que não cabia nessa mala aí também? Arrocha e chora!